Por que chorar? Por que gemer? Por que dizer que a tua vida é uma fonte de sofrer? Por que gritar em alta voz pra Deus ouvir, se as barreiras do pecado já começam a sucumbir? A tua força, a tua fé, o teu amor, o tal pecado conseguiu temorizar. Mas não te entregues, pois nem tudo está perdido. Sempre há uma fuga pra quem quer se libertar. Pare agora, por que chorais? Por que chorais? Deixe o pranto e receba poder. Deus perdoa e ama, ama você. O pecado faz tremer tua fé convalida. O pecado só não faz tremer, é o amor e a misericórdia de Deus em tua vida. Cante comigo, cante um hino de louvor ao nosso Deus, autor de toda a criação. Verás que tudo que passou já se passou. Agora é tempo de ouvir a voz de Deus no coração. A tua força, a tua fé levam a Deus, a alegria que tua alma está a sentir. Jesus é bom demais, oh aleluia! Em vez do meu irmão chorar, pode sorrir. Pare agora, por que chorais? Por que chorais? Deixe o pranto e receba poder. Deus perdoa e ama, ama você. Valida. O pecado só não faz tremer, é o amor e a misericórdia de Deus em tua vida.